Quilo Papa Vitor, desça para 2.500 pés na gente 01 no 4. Para 2.500, ó. Mike, é com Vitor. O senhor vai manter 500 pés ou 1.000 pés? Se o senhor manter 500 pés, o senhor vem pelo farol da Barra. Se o senhor for manter 1.000 ou 1.500, o senhor vai para Paripe e Paripe rotatória. Farol. 500 pés, reporta visual com farol, Mike Eco Vitor. Trip 5221, no chama Centro Recife no 28 decimal 8. Recife em 128 decimal 8, bom dia. A forma Juliette Charlie Vitor, mantém-se em condições visuais, chame agora de Léo Zen 1201 para prosseguir a descida. Juliette Charlie Vitor, mantém-se em condições visuais, chame agora Léo na frequência 120 decimal 1. Controle Serra Tchaleco, foi alerta. Serra Tchaleco, completa-se minha torre 118.95. 18.95. Controle Salvador, Oxané 6250, sem informação até o fundo. Oxané 6250, ação de identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, torcida por etapa. Confirme. Para o controle, temos duas aeronaves sobremodulando. 6250, solicita ITAP. Oxa, na 6250, mantenha a chegada a Mari, para o sequenciamento é o número 2. Tá legal. ITAP Romeu, Oscar X-Ray Hotel. Prossiga, por favor, meu. Oscar X-Ray Hotel. Hotel X-Ray Hotel, decolado de Serra Índia, Equíndia, para Maceió. Fez plano na sala S. Sala S, Salvador. Faz uma Juliette, boa noite, boa noite. Depois o Airbus inicial táxi, Juliette, portão 4. O Airbus, o táxi foi Juliette 4. Boa noite, boa noite. O Papá Romeu X-Ray, correção, Hotel X-Ray Hotel, acione o código 5126. 5126. Trip 5414, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado final, reporte estabilizado. Mil autorizado LS, o Trip 5414. O Papa Romeu Hotel, X-Ray Hotel, irá manter 500 pés até Maceió? Gente, quanto possível estimado para o ingresso no terminal Aracaju? E o pouso em Maceió. 5-14, 1014. À direita, Índia, no ponto de espera 18. Alô, Salvador, bom dia, agora 9251. 3859, estou confirmando frequência da torre, 1895, ponto de espera. 1895, confirmando a torre. Alô, Salvador, bom dia, agora 9251. Escuta, aguarde, 4 Guarulhos, prepare a Dael. Ok, estamos dentro da Índia, estamos na escuta preparando a Dael. Hotel que seu hotel? Confirma, confirme mais quanto tempo era o bloqueio do de Aracaju? Gente, o hotel que seu hotel mantém seus pontos visuais e porta 20 milhas fora, por favor. Gente, Mike, é que o Vitor reporta a partir do seu táxi via Alfa, reporte na Juliette. Alfa na Juliette, uma vez por 30 milhas para a cidade de Paris, autoriza a rotatória. Direto para o rotatório, quilo para baixo, estou descendo para o ano 1500 pés. Descendo para 1500, rotatório, graças. Ingresso a Juliette, segue contornando o pátio até a Lima, reporte o Sierra Charlie Echo. Paulo, Oxana, 3 no 1, após Lia Jet na retaguarda, está livre no 08, chama táxi. Após o Lia na retaguarda, autorizado chamar a táxi do Oxana, 3 no 1. Papão, meu texto, eu tenho. Você vai passar dentro da área de Camaçari, que o mínimo seria o 1.600. O 4-4 efetuou algum tipo de desvio? Não, o 5-4-4 está curvando à direita para interceptar o LS. Autorizado o procedimento, não tá? Sim, está autorizado, o repórter estabilizado. É. Mike, repórter na Quebec, no ponto de espera para cruzar o 17. Estabilizado o 544. O trip 544 completa, chama a torre 118, decimal 95. É, 1895, obrigado. O Xanem 6250, desce para 2 no pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final IMS, reposto estabilizado. Pode estabilizado, né, 2 no 5414, vai passar o Índia Serra, está estabilizado. Trip 5414, afaste com os fones baixar travadas. Baixou travou. Livre pouso, opção no 0, vento 070 graus, 089. Torre, quatro pontos, a 3859, está pronto no ponto de estrada 1-0. Então, 3859, bom dia, mata a ponte de estrada 1-0. Mantendo, 3859. Correção, o Sierra Charlie Eco autorizado cruzamento 17, seguindo até o Part 5, frequência livre estacionar, bem-vindo. Voo 9251 para a cópia. Vitor Torre 11895. Vitor Torre 11895. Papa Romeo Mike é com Vitor. Papa Romeo Mike é com Vitor, continua aproximação, reporte farol de Itapuã. Botará farol de Itapuã, mas nem o Vitor agora através do Itapuã. Primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, após Leda, voa bridge, intercepta aerovia. 51123, transponder, controle 698. Aqui então, gol 9251, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 380. Recorda a cabeceira 10, comando à esquerda, saída da El, Leda, após Leda, bridge, intercepta a Pesolo na meia. E rota conforme o plano após. 51123, é no transponder, 1198 a controle. Confirmando a curva, a primeira curva à direita, após decolagem. Negativo, primeira curva à direita. Portão 01, chama o condutor no posicionar. Ok, chamada pronto, gol 9251. Exato, você falou, velhinho, decola separado? A linha decola sem parar, 3859. Cliente, pode passagem no ETR da Trip, autorizado em mantém cabeceira no zero, aguardando autorização para decolagem. Cliente, visual, tá alinhando e aguardando, 3859. E o Mike é com o Vitor, tempo para ele, falou essa porta. Mike com o Vitor, então, só a pouso na 17 ou pouso na cabeceira 35? 17. Cliente, o Mike com o Vitor. Temos um tráfego a 2 milhas do externo. Aguarde o senhor Itapuã, aguardando autorização para cruzamento na aproximação do 10. Ok, aguardando para cruzamento, vai iniciar a curva à direita mais rapidita. 2 Salvador, Oxené 62, cruzar. Oxené 62, cruzar, continua a aproximação, pode iniciar a marcha travada. Já está, marcha travada. Na escuta, prossiga. Está no Padre 3? 280, Plano Yankee, confirmando. É, via Golf B77 inicialmente. Estou no 0 até 3859. Salve, Salvador, boa noite. Bom dia, o 35494, lembrou lá que na. 35494, prossiga a Taxi Alfa e reposta na Juliette. Botará na Juliette, 35494. Bom dia, tá 3896, sua identificação foi direto TAP, deixa para o nível de voo 050. 050, bom dia, TAP. O Chalé 6250, confirme trem de pouso, baixar trabalho? Poxa, baixar trabalho. O Chalé 6250, vento 110 graus, 099, mandando liberação para pouso. Pista livre, autorizado o pouso, Chalé 6250, pistão no zero. É 250, repouso. Quatro, ingresso a Juliette, após esquerda, parte 3. Juliette, para ingresso no parte 3, confirma? Afirmativo. Ok, então, regressar para o parte 3, 354 no 4. O reporte para girar base. Portar para girar base na retaguarda do Chanel, mais aqui do vai ser. Para Sierra, novembro, uniforme, 280, plano Yankee. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda, após Leda e El, isso é conforme rota do plano. 5-1-1-6 transponder, controle 698. Atenção, a controle é 698 e a torre aqui é 6895. Chame no pátio 3 quando para o acionamento. Sim, estou com a nave da Trip estacionada no pátio 3, teve acionamento sem protáxi, Lima Alfiante. Vitor, cruzando o alinhamento da 10. Mike, é com Vitor, autorizado, gira base, rota final do ano 7. Rotar a final do ano 7, é com Vitor, gira base. Xanem 6311, nível de decolagem, opção 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Milhas da rotatória, deixando o campo, Kilo Papa Vita. 7 Kilo Papa Vita, chame torre, 1-1-8-9-5. Muito obrigado, Vita. Motor, bom dia. Kilo Papa Vita, 7 milhas da rotatória, deixando a 1-7 para a possibilidade. Kilo Papa Vita, continua a aproximação, reporte de final do 1-7, o ajuste 1-0-4. Vita. Aqui é com o Victor, livre pouso, opção no site, vento 090 graus, 099. É com o Victor, check. Xanem 6311, decolador 03, controle 119, decimal 8. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, bom dia, Xanem 6311. Bom dia, Xanem 6311, contato radar, subapada nível 360, vou direto Leda. Direto Leda, 360, Xanem 6311. 2, obrigado. 896, desça para 3.000 pés, correção, 2.000 pés, QNH 1014, livre das restrições de altitude em TAP. 2.000, livre das restrições em TAP, 2.96, 14. Aqui com o Vitor, no solo 04, não me escuta até o corte. América 239, transmit level 050, fly direct to Duna. Okay, down to fly level 050, rescue Duna, American. E até o ponto de espera da 1-0. Lá com a 2, 1895, ajuste 1-14. estacionamento, sigue 1. É, confirmando o Boipeba, o Romeu Oscar, fica quantas milhas em Salvador? Pode passar o 221 na sua identificação. Acima, tá autorizado. Backtrack, reporte livre andar 17, o quilo paparito. O solo foi ao 07. Nada. Foi na proa de bom, siga a parte ideal de descida. Presente, proa de bom, portará no 7. O 5156, controle 1998. Controle é 2895. É, pro B? 1-0, ciente, torre 1895, parece um ataque de decolagem, 1014 ajuste, bom voo. Paulo, Gonaldo 251, puxa pé, cancelamento, sigue 1. Do ciente, tô com o tráfego à retaguarda, após o mesmo, tá livre. Segundo, copiou? Copiou. 2281, 2-10. Desça para o nível de voo 050, postário 2281. Lima Alfa Yankee, bom dia, está autorizada a linha aí decolar da 10. O vento é 1000 graus com 09 nós. E o Papavico, bom Natal, um bom ano aí, obrigado. Lima Alfa Yankee, decolado ao zona 0, chame o controle 198. 198, Lima Alfa Yankee. Aí, boa festa, Dami. Ok, igualmente. Salvador, Papa Romeo, Lima Alfa Yankee. Papa Romeo, Lima Alfa Yankee. Bom dia, contato radar. Suba. Confirma o nível de voo, Lima Alfa Lima. Lima Alfa Yankee, nível de voo final 280. Suba para o nível 280, voo direto Leda, Lima Alfa Yankee. Bom estabilizou o visual, tá 3896. Tá 3896, complexo final, torre 1896. 2896. Lima Alfa Yankee, voe direto Leda. Gente, direto Leda, Lima Alfa Yankee, acende no 280. Papa Uniforme Eco Delta Vito, mantém as condições visuais, QNH 1014, reporte no ideal de descida. Bom dia, Papa Tango Eco Zulu November, vou ir direto à posição Paripe, reporte no ideal de descida. Quando 2-0, desça para o nível de voo 050, vai direto em SAP. Para o 050, quando 0 direto em SAP. Espera, Torre 1895, obrigado, bom dia. Prossiga. Prossiga, Eco Delta Vito. Europa 2, correction, America 239, sent to 2000 feet, 281014, with NSM report service. Alright, that's 2000 feet and 1014, we'll report a stop list on its localizer, American 239. Amador, bom dia, gol 9251, no ponto espera, tá 1-0, pronto. Gol 9251, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 9251. Confirme, Patuí. Acione Chantax, quilo Romeu Oscar. Adicione reposto para o táxi. Nove, dois, cinco, um, na linha aí, mantém 1-0. A linha mantém 1-0, 9251. Um, quilo Romeu Oscar, livre o táxi, chame para o ingresso 97, na Papá. Deve estar, desce ao 060, bom, 92. Lima Alfa Yankee, da presente, foi direto Ilhéus. Direto Ilhéus, da presente, o Yankee. Boa. Boa, bom dia, tá 3896, lembrando na presente. Vindo, Alfa, reposta entre as direitas. Alfa, reposta entre as direitas. 3, 2, 9. Prossiga. Sente, autorizado, desça para 1510, que é negão 0 no 4. O gol 9251, para a separação de tráfego após a decolagem, o senhor vai manter o eixo até cruzar 4000 pés. Se falhar as comunicações, após 4000 pés, execute a subida da Elba. Afirmativo, então, para separação, nós vamos manter a proa até 4 mil pés e para as comunicações após 4 mil pés, executa a saída da EL, gol 9251. Correto, decolagem autorizada da 1-0, vento é de proa, 1 dúzia de nós. Autorizada decolagem da 1-0, gol 9251. Protocópia. Morro, mil pés, parte 5, decolando a 1-7, curva direita, cheia caixa prego no corredor. Acionado código 0275, controle 198. Isso, 0275. Chame a torre agora, 195, para acionar táxi de decolagem, o Lima Quilo Bravo, ajustado 1014, Bobo. Sim. 96, na escuta? Na escuta. Alfa, bem-vindo, Alfa Juliette 62, portão. Alfa Juliette 62, obrigado, mano. Gente, Kilo Romeo Oscar, decolagem autorizada da 1-7, o vento 1-0 graus, uma dúzia de nós. O voo 9251, decolado aos 1-8, chame o controle, 19-8. 19-8, bom dia. Eco Delta Vito, ele está chamando o controle, eu recebo, mas acho que ele não recebe o controle. E ele não está me recebendo. Poderia ver o que, que ele está querendo? Afirmativo, diga para o mesmo que o controle está ciente. Obrigada, Papatão Vasculo November. Hey, approach American 239, establish my localizer. America 239, contact the Tower Luminate 495. 1895, American 239. Salvador, bom dia, o gol 9251 vai cruzar 5 mil, mantendo a proa ainda. Gol no 9251, no contato radar, subatório nível 380, vou direto à posição Leda da presente. 380, Leda, 9251. Salvador, 2281. Papatango, Kilo Romeo Oscar, acione o código 5156. 5156, acionado. Falecida 2510, direto voo de São Paulo. Autorizado. Voo 1982, desça para 3 mil pés, QNH 1014. 3 mil pés no 014, voo 1982. Controle Salvador, Força Aérea 2281. Prossiga, Força Aérea 2281. Zulu no meio, aprova o teu Zulu, decola 1-0. Primeira curva é à direita, no perfil da subida da EL, Leda, pós Leda, voa Bridge. Intercepta a aerovia. 5157 transponder, controle 198. 4. no pronto, no 04, puxa o celular. 9 horas a 7 milhas, um Papa Alfa 31, cruzando o nível 050 para 1500 pés, rumo oeste. Tem tráfego 980. Eco Zulu 90, com tráfego 2 horas a 7 milhas, um Bravo 738, cruzando o nível 070 para 3000 pés, rumo nordeste. Transponder, controle 1998. Confirme, 2-5-8. Afirmo. O meu outro é meu, 940, tá autorizado, Marcelo, 250, 258, da escola da 10, o Cajão Moracaju. O controle de serviço 98, transponder 5-1-64. É, correto, só complementando, curva esquerda, primeira curva esquerda, para a colagem. Chame no 02 quando pronto para estacionar. Vai acabar. Força aérea 2281, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240. Informo que tem tráfego com transporte de enfermo que irá pousar na frente do senhor. Ciente, vetoração direita, proa 240, descendo para 3000. Contact ground 121, decimal 9, America 239. 121, decimal 9, American 1982, desça para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000 pés, livre LS, porta estabilizada, igual 982. Quando 20, você interceptou lógico, tá visual. Quando 20, completo sinal, torre 1895. 1895, eu tô recuando. Dois zero. Prossegue para o pátio militar após o pouso? Sim, o pátio militar. Ok, pista livre, o pouso na 1-0. O vento, 1-0 graus, 1-12 de nós, o Condor 2-0. Condor 2-0, ciência, livre pouso. Mike, papapá, chame o Solon 219. Escuta, prossiga. Decola no 7 ou no 0? No 7, papá. Vai, papapá, confirma a rota. Rota do Zulu, 1-0 até Brise, após 1-6 até Brise, DCT. Sim, só um minuto, vou só chegar com o centro, só um minuto. Eu fiz um pedaço ontem todo o horário do voo, para 40 e... Gente. 251, bom dia. Localizador, 982. Golo 982, complete sinal, torre 1895. 895, igual 9, é torre, bom dia, igual 9, 982. Continue na final, número 2 para o pouso, ajuste 1-0 no 4. Tráfego à frente, uma Embraer 145. Gente, guardando número 2, 982. Congonhas 430, rota conforme plano, Bridge, Zulu 6, conforme, decola pista no 7, primeira curva é à direita, Após decolagem, no perfil da subida da El, Leda, Leda, Dride, antecepta para o Zulu no 6. 5167 transponder, controle 119.8. Bate o 5, chame quando pronto para... correção. Chame agora a torre 6895 para acionamento da decolagem, parte 5, ajustado 2014. Só confie em POB. POB04. Bom voo. Aumente. Taxi, segundo 3, lá em perto, alternância de 14 horas, 93 a bordo. Direita, táxi Índia, até o ponto de espera, lá com a torre 1895, ajuste 2014, bom. Índia, ponto 0952, 97 voar. Eu fundo 2-0 no solo aos 2-7, libere a direita, e táxi via Alfa e Delta, reposte na Delta para o cruzamento da pista. Na direita, Alfa e Delta, chama lá para o cruzamento de segundo. Torre, vou no 397, mantenha o ponto de espera, vou no 397. Gol no 982, pouso autorizado, não no 0, o vento é de proa, 109. Autorizado, pouso no 0, gol 982. Mike papapapá, acione, reposte táxi. Aqui é o azul 427. Prossiga. Você gostaria, por favor, de informar o nosso número para pouso? Número 3. Nós temos um cliente a bordo que está com uma certa disposição. A gente teria uma certa premência em agilizar a nossa chegada. Há alguma possibilidade? Sim, mantenha então a velocidade azul 4207. Manteremos então, e agradeço muito a sua gentileza. Azul 4207, informe que solicita apoio médico no solo. Olha, já investigamos isso, senhorita, e segundo a cliente, não há necessidade, até mesmo que o destino dela é Salvador. Então, é uma questão abdominal, mas não, ela não requisitou médico, não. Sim. Passara 2281 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 135. Dispara 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado. Proa 135 para interceptar o localizador, reportará estabilizado, procede, 2281. Salvador, Ecos 1 Novembro, é já do Alto Campo. Ecos 1 Novembro, chame Torre 1895. Torre 1895, Novembro. Oi, Salvador, Eco Zulu Novembro, está passando através do Parque Metropolitano do Sul, já avisou com o campo. Gente, Eco Zulu Novembro, vai pousar na 17 ou na 35? Na 35, senhor. Chame na base da 35, Eco Zulu Novembro. Pousará na base da 35, Eco Zulu Novembro. Pouso 982 no solo aos 30, chame o solo 129. 19. Voo no 397, decolagem autorizada da 10, vento é de proa 99. Portão 5. Alfa Jet, portão 5, voo no 982. Gente, Eco Delta Vito, informo que não há tráfego conhecido neste setor, tem frequência livre para coordenação. O Eco Zulu Novembro está autorizado a final da 35, aguarde autorização de pouso. Autorizado final 35, aguardando autorização para pouso, Eco Zulu Novembro. Uno 397, decolado aos 3 1, chame o controle 198. 198, 97, gol. Decolou passando 1000. Bom dia, gol no 397, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. 360, direto Leda, gol Uno 397. Um minutinho para o táxi, eu tô com a aeronave de transporte de enfermo a 2 minutos do pouso na pista 35, o tráfego provavelmente vai para o pátio 5, aguarde autorização de táxi. Pelo November, avistado o tráfego, pouso autorizado na 35, vento 100 graus, 109. Trip 5403, confirme. Autorizada a chegada a Bonf, no ponto ideal de descida, desça para 4000 pés, QNH 104. Ponto ideal, desce para 4000 na Bonf, informe. Gente, essa é a identificação, Trip 5403. Azul 4207, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, a porta estabilizada. 2000, 0 no 4, final ILS, a porta estabilizada, 4207. Você era 2281 no controle. Prossiga. Complete sinal, Sami Torre, 1895. Você era 2281. 1895, Torre, grato. Salvador, é o Força Aérea 2281. Força Aérea 2281, reposte com o trem embaixo travado, continue na final da 10. O ajuste é 10 no 4. Tá visual com 10, o trem tá embaixo e travado, final normal. Gente, tráfego avistado, livre o pouso na 10. O vento é de proa, 100 graus, 10 nós. O Força Aérea 2281. 2281 com o livre pouso. O Mike papapapá, tráfego ingressando agora no pátio 5. Após o mesmo, prossiga para táxi aí papá e chama para ingressar na 17. Mike Charlie Alpha, prossiga. O senhor não conseguiu contato com o solo, é isso? Ah, é o clearance. Pode realizar uma chamada, uma nova chamada em 121 no decimal 9, o Mike Chuck Charlie. Mike Charlie Alpha, na escuta para siga. Fim do parque de encontro, a pista que vai utilizar. Brumado, noite zero, Brumado, sente qual a rádio ideal? 271, pronto, cópia. Autorizado Brumado, Sierra Novembro Bravo Uniforme, no 180, plano Yankee, decolando pista 17, com curva pela direita. No perfil da subida Arbor, Arbor após direto Brumado, 5177, o transponder controle 119.8. aqui o Mike Charlie Alpha, copiado os dados, chame 2895 agora para acionar ataque da colagem, ajustado M14, bom voo. Bom dia, Azul 4207, final de 6 milhas, baixar travado. Azul 4207, ainda mais escuta do controle. Desculpa. 2281 no solo, Alfa 37. O senhor vai para o pátio militar? A gente tá se até lá na minha escuta ou cortar os motores, frequência livre. Torre, bom dia, Azul 4207, sinal baixado travado. Bom dia, Azul 4207, avistado tráfego, ajuste 1-0 no 4, pouso autorizado na 1-0, o vento 1-0 graus, uma dúzia de nós. Autorizado, pouso na 1-0, 4207. Aguarde autorização, mantenha a posição, o mais papapá, tráfego na curta final da 1-0, a um Embraer da Azul. Aquilo Bravo, prossiga. Acionado, pressão, amigo, o Lima Aquilo Bravo. Gente, chame na táxi aí, papá, o Lima Aquilo Bravo. Olhe, formador 35403. Prossiga. Autoriza a Duna? Tem condições de interceptar na proa de Duna? Afirmativa. Está autorizado Dona, trip 5403. Falando Dona, 5403. A 12 de nós, fique atento à possível esteira do Embraer da Azul. Que o Lima Quilo Bravo, temos um Citation decolando agora da 1-7. Após o tráfego, o senhor tem um táxi autorizado pela pista e reporte a linha de pronto para decolagem. Lima Quilo Bravo. Rádio, vai com o Vitor. Para as 12h30, 1-2-3-0, Zulu. Papapá, decolado aos 40, chame o controle em 19-8. 19-8, boa, papá, Feliz Natal. Excelente. Alto, Vinete, pro 1, 4-2-0. Só você que conhece o Eco Vitor e não trouxe nada do sistema. Mike, papapá, decolado na Dael Bridge, passa 2000 pés. Bom dia, papatango, Mike, papapá, contato radar, suba para o nível 430, voe direto Leda. 430, vai voar direto Leda, o papá. Salvador, Oxanem 6102. Sim, tráfego da Azul vai finalizar o parqueamento no 01, após o tráfego se inicia e chama táxi, 6140. Oxo, pois após o parqueamento da Azul no 01, obrigado. é com retaguarda. Tenente Lima, Quilo Bravo, decolagem autorizada da 17, o vento é 90 graus, 109. Vitor, cópia. Autorizado, Manati, mil pés, decolagem da 17, direita, chega a Chaprego, transponder 0156, controle 198, torre 295. É pra Manati mesmo, né? O senhor vai? Salve. 04, sim, torre agora, 295, acionar ataque de colagem, 1014, ajuste, parte 4, com voo. Mike, é com o Vitor, acione e chame para o táxi. Prefe 5403. Prossiga. É o número para pouso do 5403? Número 1, desça para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. Em 2014, autoriza a proa do STEM? Tem referências visuais? Afirmativa. Sim, autorizado. Proa do STEM, 5403. Papatango, Mike, Papá, Mike, versão Mike, Papá, Sami Centro, Recife, 1251. Recife 251, Papá, boa, obrigado.